Sucesso! Portal do Arrocha. Aqui não é Yuri não, aqui é Ricardo. Solta o beat aí, cara, na moral, vai. Você vai sentar por cima e o DJ vai te pegar. Agora toma, não adianta tu voltar. Menina, agora tu vai sentar com tu tapinha na potranca com bumbum. Ela balança e Yuri chama de malandra. Ela vai se apaixonar com tu tapinha na potranca com bumbum. Ela balança. Sucesso! Vai sentar, vai sentar. Você vai sentar por cima e o DJ vai te pegar. Tu pediu, agora toma, não adianta tu voltar. Menina, agora tu vai sentar. Tô tapinha na potranca com bumbum. Ela balança e Yuri chama de malandra. Ela vai se apaixonar. Tô tapinha na potranca com bumbum. Ela balança e Yuri chama de... Vem, vem, vem, vem.